ato de gestão e transparência? É o governo perto do povo? É o governo ouvindo as críticas? É o governo também apresentando resultados? Porque também não adianta todo mundo achar que uma cidade se muda de uma hora para outra. Até eu gostaria que fosse assim, que nós fizéssemos, balançássemos uma varinha de condão e a cidade de Cubatão mudasse. Mas são muitos anos de abandono, são muitos anos de aproveitamento próprio da riqueza da cidade. Como disse o Vanderlei, ao longo de décadas, esta cidade beneficiou alguns em detrimento de um todo. Foram muitos anos de roubalheira mesmo. Muitos anos em que as pessoas foram se aproveitando. Mas este tempo acabou. Este tempo acabou. É um novo momento da história de Cubatão. E não é um trabalho, gente, que é só de um governo. É um trabalho de uma sociedade inteira. É uma sociedade mais crítica. É uma sociedade que cobra. Hoje, desde a hora que eu entrei ali no portão, várias pessoas vieram me procurar. Ah, não consigo falar com você faz um ano, não consigo falar com você faz 3 meses, não consigo falar com você. Mas eu estou sempre conversando com a comunidade. E são várias reuniões. São mães de escolas que querem discutir a escola. São pessoas que querem discutir a UBS do bairro. Pessoas que querem discutir a questão dos caminhões. São os caminhoneiros também que querem discutir a sua situação. O transporte alternativo, o ônibus, as creches, o táxi, o funcionário público que quer discutir sua carreira, a questão da Sabesp, que aliás, a Sabesp aqui parece o Iraque aqui em Cubatão, né? A Sabesp esburacou a cidade inteira, aí todo mundo reclama porque tem buraco na sua porta, e o buraco não fica um dia, não fica dois, ficam vários dias. Tanto é que ontem eu conversei com o Joaquim, que representa a Sabesp aqui na região da Baixada Santista, e disse a ele que nós estávamos embargamos todas as obras da Sabesp estão paradas, porque nós estamos aguardando um planejamento, uma proposta da Sabesp para se refazer a Avenida 9 de Abril, para se refazer todas as calçadas que foram quebradas, para se refazer as casas que foram danificadas. E o Joaquim, que foi, aliás, muito atencioso, se comprometeu de até segunda-feira entregar um plano para o governo com meta, cronograma, dia de início das obras e término, para que só aí o governo libere as obras de novo, porque não dá para liberar que a cidade continue sendo esburacada e depois o buraco mal tapado, a cidade feia, horrorosa. Então, por isso, se vocês olharem, as obras estão paradas e, se Deus quiser, nós queremos, eu acho que é a vontade de todos nós, tanto do governo municipal quanto do governo estadual, que as obras terminem o mais rápido possível. Mas para que termine as obras e a cidade fique melhor e não pior. Porque nós queremos que Santos tenha uma onda mais limpa? Queremos. Essa onda vai ficar mais limpa lá? Vai. Mas não vai poder deixar a nossa cidade pior do que já está. Isso nós não sentimos. Governar não é um ato de uma pessoa só. Por isso que esse ato se chama gestão transparência e é um ato de principalmente de cidadania, das pessoas participando. Quantas pessoas eu encontro nas ruas perguntando várias coisas para mim e que estão aqui apresentadas, mas as pessoas não estão aqui para ouvir. Mas aí ela vai comentar lá com o vizinho, comenta na feira, comenta com o outro. Às vezes dá um desânimo para a própria população da cidade. Esse desânimo não pode nos contaminar, gente. Nem a população, nem o nosso governo, nenhum de nós. Porque é um governo que trabalha. É um governo diferente. Quando o Vanderlei falou aqui emocionado, ele sai do governo e deixa um legado bonito. E é claro que ele fica emocionado de deixar esse legado. E não está sendo expulso do governo. Na política, a organização de um governo é um trabalho que passa por várias mãos. Uns entram, outros saem. E e todos que passaram por este governo, e já passou o Daniel como secretário, já passou a Marina Canelas, já passou o Zé Moraes, já passou o Haroldo, todos deixaram um legado de dedicação, de lealdade e de compromisso. Ninguém passou e saiu do governo porque fez alguma coisa errada, não. Um passou no concurso público, fez uma opção de vida, cada um tem uma história. Agora, a história que eu quero registrar aqui é que nada do que está sendo mudado nós faríamos se não fosse com esse espírito de lealdade, de ética, de compromisso, de vontade, de apaixonamento por essa cidade. Eu estava quinta-feira à noite, lá na Avenida Europa, quando eu parei essas obras na Sabesp, que o pessoal foi lá na minha casa. Era 10 horas da noite. Passei o telefone para um secretário. Falei, eu estou aqui na rua tal. Gente, não passou 15 minutos. Tinham vários secretários, tinham agentes da CMT, vários funcionários de carreira, outros que não são de carreira, todos lá. No dia seguinte, nós tivemos a reunião com a Sabesp. Ou seja, não é um governo acomodado. Hoje eu acabei de, antes de subir aqui ao palco, um pai veio aqui me agradecer, e na verdade eu tenho que agradecer a esse pai. Um filho no colo, ele veio dizer que agradece o governo, porque ele perdeu absolutamente tudo por conta desse momento difícil das enchentes, e que ele está tendo apoio do governo, está sendo acolhido, está sendo ouvido, recebido lá no Fundo Social de Solidariedade, e ele veio agradecer o carinho e o respeito do governo. Nós é que agradecemos, porque na verdade é obrigação do governo acolher a população, é obrigação do governo ser atencioso, é obrigação do governo receber bem as pessoas. Mas não podemos negar que o coração bate forte quando alguém chega assim, alguém que perdeu tudo e fala, puxa, olha, obrigada. Que imagina o que é para este pai, para esta família, para esta criança, toda a dificuldade que eles estão passando, mas eles reconhecerem que não estão sozinhos. Cubatão não está sozinho. Cubatão hoje tem governo sim, tem comando sim. Nós governamos a cidade de Cubatão, gente. E não é fácil, não. Tem muita gente que critica por criticar, e a gente até ouve. Mas até eu brinco muito que eu tenho umas amigas. Tem uma muito especial, amiga de infância. Outro dia ela falou, Márcia, estava no ponto do ônibus. Aí estavam falando mal, falando mal. Mas eu defendi. Defendi você, defendi. Quase briguei com aquela mulher. Falei, nossa, obrigada, né, por toda essa defesa. Pô, é bom ter amigos, é bom ter pessoas que observam. Aí eu falei, mas tu me defendeu do quê? Ah, eu falei para ela. Que isso? 10 anos, 20 anos, 30 anos, essa cidade ficou aí nas mãos dos mesmos, ninguém fez nada. A Marte só está um ano. Aí, claro, né, gente? Eu agradeci a minha amiga, abracei, falei, pô, amiga, meu, pô, mas não é bem assim. Isso é uma justificativa. Na verdade, nós nos demos conta de que nós trabalhamos muito e que o povo não sabe. Portanto, aí eu falei para ela assim, obrigada, porque de fato ela fez a defesa dela. Mas ela tinha que falar, sabe o quê? Ela tinha que falar que em 6 meses nós mudamos o sistema de transporte no município de Cubatão, que nós devolvemos o cobrador, a cobradora para dentro do ônibus, que nós colocamos o portador de deficiência, 10% das vagas para os portadores de deficiência, a maioria mulheres, porque as mulheres não têm espaço no mercado de trabalho. Essa cidade é machista sim. Tem muitos empresários que dizem que não recebem mulher porque não tem um banheiro feminino. Ou seja, até fazer xixi hoje dá trabalho para arrumar emprego. Quer dizer, é tanta coisa absurda, mas ao mesmo tempo nós estamos mudando essa história. Nós estamos colocando mulheres no mercado de trabalho para ser soldadora, trabalhando de pedreira, de carpinteira. Estamos mudando. E isso vai demorar um tempo para ver. Eu sei que as pessoas não vão poder ver tudo. A gente vê o que está do nosso lado. Às vezes a gente não consegue enxergar que o nosso filho, adolescente, está triste, está deprimido, está rebelde. E a gente não sabe nem por quê, briga com ele, hoje você não vai sair de casa, vai arrumar seu quarto. E só punindo. Mas a gente não para. Filho, o que está acontecendo, filho? Você está tão diferente. Você está tão rebelde. Eu te amo tanto. Eu sei que você me ama tanto. Senta aqui, conta para mim. A gente não olha, às vezes, para os filhos, gente. Por isso, nós, seres humanos, somos cheios de falhas. Mas nós precisamos readquirir esse lado humano, o olhar humano. Nós não podemos deixar que o sistema capitalista nos transforme em máquina. E olhar um político, eu não gosto de fulano porque é do PT. Eu não gosto daquele porque é tucano. Eu não gosto desse porque não sei o quê. Eu não gosto daquele porque não sei o que é. Não é assim que a gente olha para as pessoas. É diferente. Se a gente se permitir contaminar desse jeito, nunca nós vamos mudar essa cidade. E quando eu olho, e eu peguei mulheres que mostraram a carteira para mim, com mais de 40 anos de idade, e falo, Márcia, eu nunca tive um emprego de carteira assinada. Hoje eu tenho um emprego, eu sou registrada, eu trabalho, eu posso ir no supermercado, numa loja, fazer um crediário. Com mais de 40 anos, gente, ela viveu mais da metade, ou quase a metade da vida dela, sem ter direito à cidadania. E nós estamos dando direito de cidadania a esse povo de Iguaçu. Eu falei tantas vezes que nós não vamos aceitar sermos a cidade do emprego e dos desempregados. E tá pensando que é fácil? Eu fui lá peitar o CDHU, que vem aqui construir obra, que é para tirar o pessoal das cotas para fazer um projeto de habitação, que ninguém é contra projeto de habitação, que todo mundo quer que as famílias que estão em risco vão para um lugar mais digno. Todos nós queremos. Todos nós queremos isso. Mas você trazer um peão lá de Egito, não sei da onde, não sei da onde, botar no alojamento sem ventilação, separá-lo da família dele e montar alojamento na nossa cidade? Que história é essa? Como é que nós vamos mudar a nossa cidade? Então tem que ter seriedade. Aí é chamada assim, não, ela está brigando porque o governo é do partido tal e ela é do partido tal. Não é verdade. O meu compromisso é com o povo, é com a nossa história, é com essa história. Eu nasci aqui, eu vivi aqui, eu continuo morando aqui, eu crio minhas filhas aqui, meu neto mora aqui. Tem vez que é 11 horas da noite. Como foi esse dia que eu estava lá olhando os buracos dessa Sabesp? Porque eu passei lá na porta da minha filha e falei, meu neto está acordado, deixa eu dar um abraço nele, porque quase eu não vejo. Mas eu trabalho pela minha cidade. E não me candidatei para ficar rica, para mudar de Cubatão, não. Eu me candidatei porque acredito no sonho, acredito na esperança de mudar essa cidade. E mais, sabe o que eu descubro todos os dias? E que isso me deixa muito feliz. É que eu não sou sozinha. Tem um monte de gente que faz isso. Tem um monte de gente que quer exatamente isso. Uma cidade não melhor para ele, mas para todo mundo. Tem muita gente boa. Tem muita gente querendo ajudar a construir. E nós vamos continuar aumentando, mantendo o exército do bem, o exército que ama essa cidade, que ama essas pessoas, gente. Nós vamos fazer isso. É pouco. Eu considero tudo muito pouco. Porque assim, eu sou Mariana, sou daquelas que quer ver tudo acontecer rápido. Mas me diga, em 8 anos do governo passado, quantas vagas de creche ele arrumou? Nós entramos. Vamos só lembrar a história, porque às vezes as pessoas esquecem. Em fevereiro, tinha lá 2 anos uma creche parada na Vila dos Pescadores, porque não tinha laudo de bombeiro. Um monte de criança fora da creche, a mãe tendo que trabalhar, deixando criancinha de 6 anos, tomando conta da de 2. E a creche ali, gastaram dinheiro, gastaram cimento, que é do povo, tijolo, gastaram recurso público, porque aquilo não era do quem fez, era do povo. E nós, em 45 dias, levantamos a creche, colocamos a creche de pé, até ar-condicionado tem a creche. Tem ar-condicionado lá dentro. E as crianças estão lá dentro. Tem outra creche que estava parada, não sei nem dizer quanto tempo. Lá no Morro do Índio. Quanto tempo aquilo estava parado lá? Tem mais de 10 anos que fizeram mal drama. E nada daquilo subir. Nosso creche uma década, puseram lá para fazer campanha política. Vai ser inaugurado, quando que vai ser inaugurado aí, Fábio? Dia 24, né, Fábio? Dia 21 vai ser inaugurado. Isso é dizer, ah, não fizemos nada, não fizemos nada o que a gente... Eu aceito crítica, eu sou mal criada, sou birreta, sou chata, mas eu aceito crítica, escuto crítica. Fiquei quase 30 anos em sala de aula, ouvi as críticas dos meus alunos, sempre tive uma relação boa com eles, porque ouvia e respeitava, e era respeitada por eles. Mas ouvir crítica, que a gente não merece, não aceito. Aí é desrespeito. É respeito com a cidade, é golpismo com a cidade. E não se derruba o governo com golpe. Esse período do golpe acabou. É a democracia, é o povo que vê, que decide e que enxerga. Só para ter uma ideia, não tinha vaga em creche, não tinha tempo de construir prédio, não tinha área. Eu chamei o Fábio e falei, Fábio, cata a mala e a cuia, pega mais uns dois, três. Foi você, o Benito, quem mais? Maria Helena. Falei, pode ir de porta em porta nessas creches particulares aí. Vê onde que tem vaga, porque o governo vai pagar o Bolsa Creche. E onde que tem vaga, bota as crianças. Nós colocamos 450 crianças em creche, só em março agora, com o governo pagando. Por que que antes não tinha dinheiro? E quem estuda, quem faz economia, quem tem filho que faz direito, vai lá na internet, porque são dados, não que a prefeita fala, mas que estão lá, é documento oficial. Nós trabalhamos com quase a metade do dinheiro que eles trabalharam, com muito menos, e fizemos muito, muito mais. Em meio à chuva, em meio ao incêndio, em meio a uma série de coisas, nós fizemos muito mais. E sabe qual é a nossa meta? Nós tínhamos uma lista enorme de crianças sem creche e as mães desesperadas. Cada canto que eu passava, ah, eu perdi o emprego porque não consegui uma vaga na creche. Nós estamos zerando. E nós tínhamos um projeto para zerar a vaga por creche no final do nosso mandato, 2012. Se não caçarem antes, né? Tem um monte de gente querendo caçar. Já tem uma pilha de processo lá. Cada buraco que eu faço, já vem de novo aquela mesma história. Mas em 2012 não tem nenhuma criança fora da creche. Sabe quando nós vamos zerar aquela lista lá? Esse ano, nesse ano de 2010, vai ter todas as crianças na creche. Quando nós falamos que estávamos mudando a escola, teve político, porque quem diz que é político, eu digo que é politiquinha. Político é político, é o íntegro, porque fazer política é uma coisa bonita. Fazer política é aquilo que a gente faz para mudar a sociedade, a nação, o país. Isso é uma coisa bonita. Politicagem é malandragem, é esperteza, é safadeza. Teve gente aí gritando assim, olha lá, ela está quebrando lá 10 milhões para quebrar o muro da escola. Ela está quebrando o muro por 10 milhões. Toma vergonha na cara, meu senhor. O que, que é isso? Quebrando o muro, coisa nenhuma. Transformar as escolas em presídio. Nossos alunos ficam na escola abafada, não entra nem ar lá dentro. Aquele muro era pequenininho, foi crescendo, crescendo, crescendo, crescendo. Aí falaram, não, mas a violência na escola aumenta o muro. Nós somos, eu sou mãe, sou filha e sou avó. Alguém aqui é capaz de defender a tese de que aumentar o muro diminui a violência? Quem for que vem aqui me diga aqui. Porque aumentar muro não diminui, aumenta, porque o aluno se sente prisioneiro, ele se sente mal, aquilo faz mal para ele. Principalmente a criança e o adolescente que gosta de respirar liberdade, a rebeldia saudável que o adolescente tem. Então nós estamos mudando, mudamos. É gradil que vai durar mais de 30, 40 anos. Mas não é só o muro, coisa nenhuma. Quem está em escola aqui, que tem, pergunta para os filhos. Tem uma molecadinha que chegou para mim e falou, prefeita, nossa, o meu banheiro parece banheiro de shopping. E é banheiro de qualidade, é azulejo de qualidade, é azulejo vermelhinho no banheiro das meninas, azulzinho para os meninos. Banheiro para portador de deficiência, o masculino e o feminino. Nós tínhamos ali na Meia Lagoa uma cadeirante que quando ela precisava ir no banheiro, imagina, primeiro que ela tinha que compartilhar com todo mundo que estava com vontade de ir no banheiro. Todo mundo tinha que saber. Aí alguém vinha, tinha que levar a menina para para os panos do lado, porque no banheiro não entrava a cadeira dela. Isso é humilhação. Quando a gente fala de acessibilidade, respeito à acessibilidade, é de fato, é garantir a acessibilidade. Então, esses banheiros têm acessibilidade. Sabe o que nós estamos colocando nas escolas com dois andares? Elevador. E aí o povo fala assim, a prefeita é maluca, está gastando dinheiro. Não estou devendo ninguém, estou pagando tudo. Não estou roubando ninguém. Olha, eu já avisei o pessoal aqui do Celante que a gente está pagando é um contrato que infelizmente não vai dar para pagar, é que eles não deu para ver. Certo? Então, é dinheiro do povo de Cubatão. Então, nós estamos fazendo o que nós prometemos. Estamos colocando as pessoas no mercado de trabalho. Agora estamos enfrentando a dengue. Qual o grande problema da dengue? As pessoas não querem nem mais abrir a porta para o coitado do agente da dengue. Ele bate a palma, aí entra lá no buraquinho e lembra, eita, é aquele chato da dengue. Fecha a porta. Ou então fala assim, que foi? Aí, não, eu vim aqui, minha senhora, dá uma olhada, olhar, porque a dengue, né, tá matando. Gente, tem gente morrendo de dengue. Ah, aqui não tem dengue, não. Você vai lá no Parque Anelinas, está cheio de buraco, na rua está cheio de buraco, no pé da prefeitura, essa prefeitura não cuida de nada, nem quer olhar minha casa, sai daqui e manda o coitado do agente da dengue embora, largou o coitadinho, vai, então aquela coisa. Realmente, a cidade está esburacada, os prédios estão assim, e nós temos que ter um tempo para mudar. Mas podemos também receber os agentes de um outro jeito. Nós contratamos mais de 200 agentes da dengue e vamos chegar a 300 pessoas essa semana, tudo mulher. Mulher que mora no bairro, que mora dentro do bairro, porque ela conhece a Dona Maria. Dona Maria atendeu uma mal-humorada. Pô, Dona Maria, vai dar um cafezinho aí, dá um golinho d'água aí, Dona Maria. Ela vai conseguir entrar, vai conseguir conversar e a gente vai conseguir fazer o trabalho. Todo mundo fala assim, teve várias enchentes, incêndio, aqui teve. A gente assiste televisão, quantas vítimas tiveram no Rio de Janeiro, estado de São Paulo, na região inteira? Aqui em Cubatão, nós tivemos vários deslizamentos. Sabe quantas vítimas? Nenhuma. Porque o governo está trabalhando desde o primeiro dia do ano de 2009. Formamos os NUDEX, equipamos os NUDEX, que são voluntários. Por isso que eu digo que eu acredito no povo da cidade. É voluntário que de 10, 11, meia-noite, ele liga e fala, ó, está tendo um movimento de terra aqui. Aí alguém vai lá, já retira aquela família. Nós retiramos as famílias e fui colocando em hotel. Fui colocando em hotel e fui pedindo para os empresários pagarem o aluguel lá, a pousada. O Jair que eu diga, que eu fui botando tudo na pousada dele. Não coloquei em qualquer lugar, não. E as pessoas saíram de lá, depois para o Bolsa Auxílio, Bolsa Moradia, que só começou a ser recebido no convênio que nós fizemos no final do ano com o governo do estado. Chamei aqui o secretário da habitação, seu Laí Canambu, aliás, um excelente secretário, um cara que foi extremamente atencioso, veio no primeiro dia, sentou com o governo, e hoje nós já tiramos mais de 78 famílias, e cada uma recebendo o seu cheque para pagar um aluguel, para viver num lugar mais tranquilo. Isso demanda, sabe o quê? Horas de conversa. Procurar o juiz, procurar o promotor, ir a São Paulo, ir a Brasília, ir andar por tudo quanto é lugar. Tem dia que eu não sei nem onde eu estou mais, para conseguir fazer as coisas. Mas, gente, tem que enxergar que isso está acontecendo. Quem mora na Ilha Caraguatá tem que ver que aquele caminho todinho da ilha não tinha luz. Está tudo iluminado. Quem mora no Casqueiro, mora no Casqueiro. Gente, o matagal nunca fica, era sempre 2 metros de altura. Você vai lá, o mato está lá cortadinho. Você vai lá ver que a maré está limpa. Você vê que as ruas estão mais limpas. É preciso perceber que várias iluminações lá já foram substituídas por iluminação mais forte, que não é aquela amarela que parece que não ilumina nada. Diz assim, tem uma cidade mudando. E eu ficaria aqui o dia inteiro, a noite inteira, para falar isso para vocês, porque são tantas coisas que eu ia cansá-los, acho que eu já até cansei vocês. Mas a gente precisa compartilhar. Mas vocês já viram os abrigos que a gente está colocando, gente? Que tem painel, horário do ônibus, itinerário do ônibus. Gente, a abrigo decente. Acabou aquele tempo de dizer que está reformando para sua tita. Aí vai lá para sua tita, para sua tita. Então é reforma de verdade. E para encerrar, eu poderia falar de vários projetos, mas eu quero mostrar apenas um. Porque este tem uma simbologia todinha para o seu Aires que está aqui, que conhece toda essa história, para muitos e muitas de vocês, para todas as crianças que cobram o Parque Anilinas, que tem 54 mil metros quadrados, ou seja, uma área enorme, destruída por cupim, por buraco, um horror. Mas nós conseguimos já, só de emendas de deputados, 6 milhões de reais, o que não será o suficiente, mas nós vamos fazer desse parque o Parque da Cidadania, o Parque do Resgate.